Esse é o bonde do véi, rapaz. Mais uma para os paredões. Da postura de bandido, calma aí que eu vou que vou. Brota aqui na minha goma e vamos fazer amor. Ei, calma aí novinha, tô bolando baseado. Que nós dois vai viajar e vamos fazer o estrago. Postura de bandido do jeitinho que eu me amarro. Hoje eu vou fuder na onda do baseado. Vai se taxa de botão, tu me dá chá de piroca. Roçando na tua glock do jeitinho que tu gosta. Vou te dar chá de piroca. Roçando na tua glock do jeitinho que tu gosta. Eu vou te dar chá de piroca. Vou te dar chá de piroca. Roçando na tua glock do jeitinho que tu gosta. E aí, a rochadeira dos fluxos tá batendo, hein? Conquista CD. E aí, Bob, terrorista. Postura de bandido, calma aí que eu vou que vou. Brota aqui na minha goma e vamos fazer amor. Ei, calma aí novinha, tô bolando baseado. Que nós dois vai viajar e vamos fazer o estrago. Postura de bandido do jeitinho que eu me amarro. Hoje eu vou na onda do baseado. Vou te dar chá de buceta e tu me dá chá de piroca. Roçando na tua glock do jeitinho que tu gosta. Vou te dar chá de buceta. Vou te dar chá de piroca. Roçando na tua glock do jeitinho que tu gosta. Eu vou te dar chá de piroca. Vou te dar chá de piroca. Roçando na tua glock do jeitinho que tu gosta. Agora sim, viu? Agora dá pra 4 horas da manhã botar no radinho de pilha e começar a bater a laje, viu? Ouvindo o bonde do véi, tá ligado? André Cedês, o moral de Bicoara.